que foi essa história aí? Ah, história doida demais. Mas história de chifre é sempre bem-vinda. Ah, se é. Tanto lugar melhor pra eu encher a cara, mas eu vim parar em frente à sua casa pra mais uma vez achar uma razão de ficar olhando pra esse portão, pensando se talvez você está aí ou se de repente pode ter saído. Apaguei os faróis pra não incomodar, pra ver se pela festa consigo enxergar. Mas peraí, de quem é esse carro branco na garagem? Confira o 69 de outra cidade. Eu tô perdendo a calma, eu tô desconfiado. Se tem fumaça, é fogo, cheiro é de chifre queimado. De quem é esse carro branco na garagem? Confira o 69 de outra cidade. Perdendo a calma, eu tô desesperado. Pior tipo de corno é o corno apaixonado. Esse é o pior corno que tem, viu, Mara? Ah, meu Deus! E tem! Oh, se tem! Só eu conheço um monte. Tanto lugar melhor pra eu encher a cara, mas eu vim parar em frente à sua casa pra mais uma vez achar uma razão de ficar olhando pra esse portão, pensando se talvez você está aí ou se de repente pode ter saído. Apaguei os faróis pra não incomodar, pra ver se pela fresta consigo enxergar. Mas espera aí, se tem fumaça, todo cheiro de chifre queimado. De quem é esse carro branco na garagem? Confina o 69 de outra cidade. Eu tô perdendo a calma, eu tô desesperado. Pior tipo de corno é o corno apaixonado. De quem é esse carro branco na garagem? De outra cidade. Eu tô perdendo a calma, eu tô desconfiado. Se tem fumaça, é fogo, cheiro é de chifre queimado. De quem é esse carro branco na garagem? Confina o 69 de outra cidade. Eu tô perdendo a calma, eu tô desesperado. Pior tipo de corno é o corno apaixonado.